Diz a história que enquanto a rainha de Sabá estava em Jerusalém, ela e Salomão conceberam um filho, o príncipe Menelik, que viveu na Etiópia com a mãe. Ao se tornar maior de idade, Menelik voltou a Jerusalém para ver o pai.